muitos dependem de medicamentos controlados, aqueles que só podem ser vendidos mediante receita médica, como explica o doutor clínico. Muitos dependem de medicamentos controlados, que são aqueles que só podem ser vendidos mediante receita médica, como explica o médico e clínico geral, Dr. Raine Macieira. De antidepressivos, há remédios que auxiliam no tratamento do câncer. Esses medicamentos não podem faltar, já que muitos precisam tomá-los todos os dias, como é o caso da professora de ensino fundamental Miranda Silva, de 49 anos. De acordo com o Dr. Raine Macieira, muitos não podem ficar sem tomar o remédio, já que dependem da substância pelo resto da vida. Por isso, o medicamento não pode faltar. Por isso, se você toma medicamentos controlados, fique atento. A falta da substância pode gerar transtornos fisiológicos e neurológicos. E se você depende da prefeitura para ter acesso ao medicamento, se antecipe e faça valer o seu direito. Isabela Amaral para a Agência Megafone. Isabela Amaral para a Agência Megafone.